2000 PSI, 1500 azul, 9 do espaço. Mudança de frequência, Lima, aqui, Lex 3. Frequência livre, Lex 3. Atingiu 50, alta 3566. 3566, pós-ITAP, desce até o 040. Pós-ITAP, 040. 351, desce agora para 3000 pés, ajuste no 05, no 351. 351, desce para 5000 pés, ajuste no 05. Afirmativo. Sobre vetor para sequenciamento, vai curvar agora à esquerda na Pro 170, limitado pelo localizador. Confirmando, desce 2.015. 3 segundos, curva à esquerda, Pro 170, limitado pelo localizador. Afirmativo. Autorizado para 2.000 pés, 1.015. 351, autorizado para 2.000 pés, confirme. 2.000 pés, ajuste 1.015. 3 Galeão 380, copia. Afirmativo, 380, prossiga. 190 com 09, Romeu Oscar Bravo. Lembra, Bravo. Não recebo transponder, retorne a Salvador, Yankee Serra Serra. Reporta no farol de Itapuã, Yankee Serra Serra. Serra. 3, cotejo. Esquerda agora na proa 045, limite ao localizador. Esquerda 045, pode prosseguir descida? Até 3.000 pés, 1.015. Primeiro limitado Max, 3566. Estacionamento no 10. Não, estacionamento, tem uma. O Tango, o Romeu Tango, Índia Bravo, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, Bravo. Ok, confirmando, é voo local? Cópia é pra Ilhéus. Eu vou precisar ir afastado no sobre o mar. 7 milhas mais ou menos. Ok, copiado. Aguarde Tango Índia Bravo. Foro 941, irá ingressar via Juliette para o 07. Juliette 07, voo 941. Só no Salvador, então 8001 no centro da OSCA, autorização Recife. 8001, número 2 para copiar Recife, aguarde. Aguarde então 8001. Afirmativo, o meu Patango dá presente, reporte na vertical do buraquinho. Dá presente, vai reportar na vertical de buraquinho. Patango, Romeu Patango. Frequência do controle 1935 e o transponder será o 0276, coteja. 5, grato aí pela colaboração. Frequência 1935, Romeu Cabral. 1709, 3, copiado, acionamento táxi com a torre 93, correção, acionamento táxi com a torre 18-6. 18-6, grato. Papatango, Romeu Papatango. Controle aqui, ó, Papatango, Romeu Papatango no corredor forte, mantendo o 1.000 pés. 1.000 pés até 20 milhas, o Romeu Papatango. Contato radar vigilância. Afirmativo, mantendo 1.000 pés até 20 milhas, depois estará livrando o meu Papatango. Controle, o Romeu fica bravo decolado, olhando o litoral, só na sua escuta. 0117 no transponder, Romeu fica bravo. Atemo. Também quando pronto para o acionamento e táxi do 1-1. Chamarata, 0-0-1. Está visual com o tráfego, Romeu fica bravo. Yankee Serra Serra, controle. A sua escuta visual com tráfego sentido contrário, agora próxima praia de Jaguaribe. Ciente, próxima Jaguaribe. Está autorizado a chamar a torre agora 118-612, Yankee Serra Serra. 118-6 Serra. Passou de voo no 600. No 600. Cruzou 200, parou no 50 com a OSCA. Até o 050. Até o 050, voo no 600. 741, chama agora o centro Recife no 288, alterno no 3325, 6741. 288-3325, obrigado. 3566, DS2000, autorizado, LS 1015. Em 2000, GS autorizado, já está no localizador, está 3566. Vertical Itapuã para pouso em Salvador. Afirmativo Yankee Serra, mantenha presente posição, situação no farol Itapuã, tem um tráfego da Força Aérea na aproximação do 10, ok? Afirmativo, mantendo a posição aí, Itapuã, o Yankee Serra. Tem condições de aproximação cabeceira 35, pouso parado na cabeceira 35? Afirmativa. Já avisou com esquilo, reposto no solo controlado da cabeceira 35, 200 graus com 0 nós é o vento, o altímetro no 0 no 5 em Anxia Serra. Parado na 35, reportará o Serra. O controle Salvador opera em 1935 e o transponder é o 51970, cotejo. Ciente, autorizado Recife nível 330, decola da 10 com curva esquerda, a saída Pouca Transição Aracaju, Deceptor via Uplift 58, o controle de saída 1935 e o transponder 5170, Web 5728, portão 5. Correto, some pronto para o pushback acionamento. Chamará 28, grato. Chama a torre agora, 118.612 no 351. Chama a torre, 118.612. 93. 0 no 351 na escuta. 1 no 351 na sua escuta. Baixar travado. 351 baixar travado. Firma. Confirme o funcionário 351, já embaixo travado? Corri para o 351? Já embaixo travado? 351 baixado travado. Afirmativo, bip checado, livre pouso, pista no zero, o vento 200 graus com 0 nós. 351 livre pouso. Tango Índia Bravo, reposto ponto espera, pista no 7, o altímetro no 0 no 5. 0 no 5, tá esperar. Final 35, Yankee Serra. November Alpha, autorizado voo local a 1.000 pés. Irá decolada 1.07 com curvas, com curva à direita para interceptar o corredor a Sé. A frequência do controle 935, o transponder 0135, prosseguindo para toque arremetido em Vera Cruz, Índia November Alpha, cotejo. Índia November Alpha, decola da 17, curva direita, acionado 0135, controle 1995. Correto, o acionamento táxi com a torre 18, Mendes November Alpha. Zero graus com 149, sem interferência com esquilo amarelo, Rio Yankee Serra. Tá indo, tá iniciando, tá indo a Bravo. Prossigo no 443. Pro na posição Adolfo. Presente pro Adolfo R. Voa Alagoinhas no 443, chama descida. Alagoinhas, reporta pra descida. Era no 351, tá livre até o pátio militar, só na frequência livre, solo 57. Puxa, era no 393, atenta o Tucano agora ingressando no pátio militar, após o tráfego tem livre táxi, reporte táxi e hotel. Puxa, era no 393. Que chamou para o push? F5728. 728 da WebZ, autorizado, chame táxi. Dia November Alpha, reporte segundo ponto pro táxi. Bravo, tá fora do solo. Afirmativo, Tango Índia Bravo, segue via linha do litoral, cima agora o controle 109.35, decolado 58, bom voo, até a volta. Até a volta, graças. Cruzamento do campo. Afirmativo, tá na linha do litoral, controlando o... Assino 0197 com o Mels Cabral, ainda não recebendo. 0197, Índia Brava. Prossiga, Índia Brava. Está no corredor a Sé, 500 pés, vai controle de Ilhéus, via litoral. Afirmativo, Tango Índia Brava, via litoral, informe estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e estimado para pouso. Só um segundo. Terminal de Léo, 35 minutos da presente e 1 hora e 20 para Léo. Tio, tango de abraço? Afirmativo, tango de barão. Tango de abraço. Negativo. Negativo, pode manter a minha escuta. Salvador, boa tarde, é 6723. Autorização Fortaleza, nível 300. E 566 no solo 00, livre à direita, chama o solo 121 no décimo 9. 209, boa tarde, 3560. 3310, decola 10, curva à esquerda, na saída Momo, transição Zebit. Controle Operem 1935, o transfone 5402, Eurovia Proisk 50. Autorizado, Fortaleza, nível 310, Eurovia Proisk 50, decola da 10, com curva esquerda, bomba e repite a saída, 5935, controle 5402, até o supondro 6723. Correto, quando pronto, são impulsos de acionamento no 04, Webjet 6723. 6723. 90 graus com 190 nós, gol 924. 0 graus 190, 924. Fox, aguarde cópia para BH nível 380. Santos 3566. 3566, livrou a pista. 3566, prossegue táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 3566. De novo em Beralfa. Solo Salvador, TAM 38001 no pushback e acionamento na 11. Autorizado, chame táxi. Chamada para o táxi, TAM 001. O Bang da Gol já com pouso autorizado, pista no zero. Mantenha a presente posição. Salvador Web 5723, 28. 5728, no 5, já está pronto para o táxi? Afirmativo. Prossiga com os dados. 143, 255, Fortaleza. Fax autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera quando chama a torre 1186, WebJet 5728. Juliette Alfa 186, Santos 28. 3566 irá manter a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Vai aguardar antes da Juliette 3566. Whisky Golf Fox informe posição. 600 para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado no 600. É 2000 pés, livre LS, 15, reportará estabilizado, vou no 600. Colagem da 10, curva à direita, saída da Euleda Sagaz, o controle Salvador opera em 1935 e o transponde é 5120, Cotege. Firma a saída da El. Após da El Leda, após Leda Sagaz. É Twisk, Golf e Fox no passo 3, chame para, já acionado, confirmando, chame táxi. Torinhas Lies para Cairu no 1000 pés, copia? Autorizado Cairu 1000 pés, decola 17, curva direita, corredor a céu, controle 1935, transponder 0160, cotejo e após informe POB. Lá a gente já tem uma força, uma aeronave da Força Aérea na Taxi Hotel. Eita. Alvorada, Vitor, ainda Juliette, estacionamento táxi com a torre 1186. 93 ali mantém pista no zero a partir da Taxi Hotel. Azul 4089 autorizado, Salvador Vitória, temos o 360 aprovado pelo centro, via Upper Whisky 50, decola da 110 com curva direita na saída da Eoleda, após a lei da Eudes, controle Salvador 11935, transporte 5167, cotejo. Autorizado, Romeu Cabral. Da El após Leda, depois de Leda, Eudes. O controle 1935 e o transponder 5167. Correto, quando pronto, chame para o subback acionamento no 08. Gente, o 409. Salve, Salvador, Gol 924, liga na Fox, não se escuta. Whisky, Golf, Fox, Trot, táxi autorizado via Juliette e Alfa no ponto e espera dessa semana, torre 1186. Gol 924, boa tarde, já na Alfa, prossegue táxi, reporta antes da Juliette. Boa tarde, Alfa mantém reporta antes da Juliette, 924. Solo de Salvador, Gol 9754, autorização Campina Grande. Boa tarde para Campina Grande 410, copia? Prossiga. Autorizado Campina Grande nível 410 via Upsulu 10. Decola 10, curva à esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Controle 11935 e o transponder 5406, cotejo. Autorizado Campina Grande nível 410, Upsulu 10, decola curva à esquerda Pulca Zipar, zona 355466, gol. 1754. Correto, quando pronto, só me possível acionamento no 03. Sem tirar, aguardar 3093 para o posto. Aguardar a senhora tem estimado, por favor. Temos sim, estamos aguardando o tanque está no 11 inicial táxi e após o. Temos um TAM também da companhia esperando na Juliette para prosseguir para o 11. E após a passagem desse tráfego, o último tráfego que vai prosseguir para o 11, o senhor tem livre o seu pushback acionamento. Ok, então vai coordenar após o ingresso no box 1-1, a gente inicia pegando. Solo Salvador, tem 8001 para o táxi, temos 107 a bordo, 4 horas e 20, autonomia alternando Natal. Gente, 8001 no táxi autorizado Juliette Alfa até o ponto de espera. Quando chama a torre 1186. Juliette Alfa até o ponto de espera 186, no ponto de espera 0001. 3566, vai observar o rebote da companhia que vai passar à sua frente após o mesmo, irá ingressar via Juliette para o 11. Após o rebote da companhia, vai ingressar para o Juliette, ingressar na Juliette para o 11, para 3566. Juliette, na ótica, na retaguarda do 150, próximo. Afirmativo, Julie, mais de alguns instantes. No 90, autorizado, via Golf 677, decolar da 10, curva esquerda, Pulca, transição, Aracaju e a saída, o controle é para 1935, transponder 5405, cotejo. Avisar com o local de pouso, Romeu Cabral. Frequência livre, Romeu Cabral. Livre, Bravo. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 9600. Estamos uma milha para Simbra, Visão. Tive o Gol 9600, continua a aproximação, guarda pista livre, altímetro 10 no 5. 0 no 5, guardado, 600. Portão 8. Aguarde, Azul 4089 no 8. Ativo, Whisky, Fox, mantém a posição no ponto de espera. Yankee, a serra negativa ainda, transponder. Horizonte, nível 960. Coração Juliette, bom, 924. Para a cópia do autorização, chama o solo no 219. Para o 05. Juliette, coração 5, 924. Aguarde apenas um instante, ok? Voo no 600, livre pouso, pista 1-0, vento 200 graus, com 2 nós. Livre pouso, 1-0, voo no 600. Webjet 5728, aos 1-0, decola, 109.35, ao controle, bom voo. Webjet 5728, copiou? O Yankee é apenas confirmando, a intenção é decolar para cheque do equipamento transponder no corredor Axé até o Frauda Barra retorna. Desce até o 40. Confirme, Salvador, autorizou Força Aérea no 443 no perfil da Ponce até o 040. Ponce, igual na 600. Ele é Ponce, igual na 600. Afirmativa, tenta pássaros na curta. Copiou o controle ao 443? No 443? Só questionou a autorização de grau 120 para o 40 no perfil da Ponce, é isso? Afirmativo, chegada da Ponce até o 40. Obrigado, hein, para grau 120. Controle da Força Aérea no 361. No 361, prossiga. Batendo nível 120, 7.93 milhas náuticas para Conde, Força Aérea 361. No 361 da presente, voa bom, se chame descida. Confirme para Força Aérea 361. Boa posição, bom, se chama para descida. Voa bom, Força Aérea 361, chama para descida. 4 para o puxa, acionamento da 3. Sugiro decolar até o Frota Tapuã e caso o controle negue, prossegue até o mar, entendeu? Umas 5 milhas fora até o mar. Um colega da Azul está solicitando para que o senhor coordene com a equipe para que faça o seu pushback um pouco mais na retaguarda para que ele possa fazer também no 8. Aqui nós estamos praticamente pronto para o táxi, com os dois motores acionados já. Ok, então sem problemas, o Azul vai aguardar. Torrinha Júlia, ali mantém capsirão no 7. Tango Whisky, Golf Foxtrot, livre decolagem, pista no 0, vento 200 graus, 11 nós, Whisky, Golf Foxtrot. 3, tem seu táxi autorizado. Via Juliette Alfa e no ponto de espera da Sama Torre no 86. Juliette Alfa, ponto espera 1986, 313. Torre, o Paulo Gon, no 600 na Alfa. 600, boa tarde, taxia via Alfa e reportando da Juliette. Vai reportando da Juliette, 600. Tires andando e mantém no 0, tanto 001. Alinhado e pronto, bom, próximo aviso para decolar. Afirmativo, mantém a cabeceira, o Victor ainda Juli. Papa Romeu, Indiana Zebra Alfa, ingressando no corredor Axé, manterá o Milta aí. 660, no localizador da 1-0, baixar travado. Centro 660, continua a aproximação, aguarda pista livre, informa o Airbus da companhia tomando posição para iniciar a decolagem. Altímetro no 0, no 5. 1-0, 1-5, 3660, guardando o sinal. Papa Tango Whisky, Golf Foxtrot, decolado aos 1-4, chama o controle agora em 1-9.35, bom voo. 1935, obrigado, Golf Fox. Controle Vitória, Papa Tango Whisky, Golf Fox, decolando a Dael, Leda, Transponda ao 54107 Cotejo. É o SOB 380. Mantendo a saída da EL, na minha ascensão por 380, isso é Gol Fox. O Braus com 099 é o vento. Está iniciando decolagem, então, 001. Branco da Juliette. 02 Ciente 1437 para o táxi irá chamar a torre na frequência de 1986. E sobe restrito nível 110. E a, após o Airbus da TAM vai prosseguir via Juliette para o 06. Após 09 da TAM, segue via Juliette para o 06, vamos no 600. 37, altímetro no 095. Meia-meia-zero, livre pouso, pista no zero, vento 1 no 60 graus, cono 0 nós, TAM 3660. Livre pouso 1 no 0, TAM 3660. TAM 8001 no decolado de Salvador, 1 no 5, controle em 1 no 9, decimal 35, bom voo. 35001. Salvador 3193, ponto, ponto, espera no 0. Afirmativo, então 3193, mantém o ponto de espera. Mantém, 3193. Para o táxi 754, nosso PB 19, 5 horas e 7, Fortaleza Alterna. No 754-19 no POB, táxi India e Alfa, e no ponto de espera da 10, torre 1-86. Alfa 186, com a abordagem 45-5728. Salvador, Toyota 001, no cruzamos 2500 na Pucaracaju. Voajamos, sobe 330-8001. 330 subindo, 8001. Nós não temos a notificação do senhor. Irei entrar em contato com a sala IS para ver o que, é que está acontecendo. Web 623, fala para o estacionamento, está no 04. Negativo. Obrigado. Victor, linda Juliette, atentando a turbulência do Airbus Atan, que acaba de tocar o soldão no 0. Quando pronto, tem livre decolagem, pista no 7, o vento 200 graus, com no 3 nós. Victor, linda Juliette. TAM 3663, coagindo, TAM 3660, no solo 1-7, livre direita, chama o solo 1-2, no decimal 9. Direito 219-3660. 20, boa tarde. Boa tarde, descida autorizada até o 050, chegada Mari, 6320. 050, chegada Mari, informação papá. Papá. 328, quanto à aproximação, já embaixo travada? Travado. Afirmativo, tráfego avistado, vento 200 graus, com 0612 a nós, altímetro no 0 no 5, livre pouso, pista no 0, gol no 328. Depois, pista 10, 328. Victor Inda Juliette, decolada 1-8, 10935 é o controle, bom voo. 30, 30, 30. Desce inicialmente até o 050. Descendo ao 050, força aérea 1361. Patrulha, Victor Inda Juliette. Chegou na curta? Afirma. Após a passagem do tráfego ali, mantém cabeceira 1-0, TAM 3193, após a passagem do bug da Gol. Após a passagem ali, mantém 1-0, 3193. Autorizado, direto Cairo, Victor India Juliette. Certo. 7, mantém o ponto de espera do hotel. Afirmativo, foi 0437, ciente então, que decola da interseção, mantém a posição na Taxway Hotel. Obrigado.